Bora lembrar isso aqui de Márcio Moreno. Pra você que está parado, olhe para moçar seu lado. A pegar logo em sua mão, chame ela pro meio do salão. Vem gostando bem devagar, se gosta dela dançar. Ela dança do jeito que gosta, o axé, o pagode, a rocha. Antigamente era a rocha, antigamente era a rocha. Conta agora é cachorro dentro, então tá com cachorro dentro. Antigamente era a rocha, antigamente era a rocha. Conta agora é cachorro dentro, conta agora é cachorro. Opa, simbora! Gostando bem devagar, se pode quando ela dançar. Ela dança do jeito que gosta, o axé, o pagode, a rocha. E aqui para mostrar, preconceito nós vamos tirar. Como dança do jeito que gosta, a lambada, o axé, a rocha. Agora eu danço a rocha, agora eu danço a rocha. Também danço o cachorro dentro, tá? Cachorro dentro. Agora eu danço rocha, agora eu danço rocha. Também danço o cachorro dentro, também danço o cachorro dentro.